E aí, cowboys e cowgirls de todo o Brasil, estamos aqui com mais uma edição do Country Listening Point, mais um programa da nossa coleção que está lá no listeningpoint.sites.uol.com.br. Vamos que vamos, rouco mesmo, para tocar hoje uma seleção de músicas com as vozes especiais. Só mulheres, só as divas, tocando hoje na nossa edição do Country Listening Point. Nós vamos rolar Trisha Yearwood, vamos rolar Caroline Carter, vamos rolar Shelly Wright e dois lançamentos, duas músicas que também estão estourando nos Estados Unidos, começaram a ser trabalhadas agora. Vamos tocar a nova de Faith Hill e vamos também tocar uma de Jamie O'Neill, que está estouradaça também. Vamos começar com Caroline Dawn Johnson, I Don't Want You To Go. Want You To Go, Caroline Dawn Johnson rolando, e agora vai entrar Shelly Wright com a maravilhosa Single White Female. Curte aí. I'm hoping and praying that Your mind, that's all I need to know. Que voz tem essa mulher? Faith Hill, The Lucky One. E agora uma música, voltando para as antigas, de Trisha Yearwood, X and O's. Little dream reminds you of you, funny when you the monster is gone and she's finally falling asleep. Now we tiptoe downstairs, cuddle up and we kiss in the big chair, and I smile and you whisper, now it's just you and me. Eu não consigo ficar sem tocar uma pancadora, eu não consigo ficar sem um country rock pesado. Essa foi Jamie O'Neill com o lançamento I Love My Life, novidade também aqui no Country Listening Point. Antes também teve uma outra pancada, Carlene Carter, Every Little Thing. A gente rolou ainda Trisha Yearwood com X's and O's, a nova de Faith Hill, The Lucky One, Jelly Wright, Single White Female, e Carolyn Down Johnson, I Don't Want You To Go. Mais um programa Country Listening Point acabando por aqui. Lembrando que todos os programas, desde a primeira edição, estão disponíveis no nosso site, no listeningpoint.sites.uol.com.br. Vocês podem entrar lá, baixar todos os programas, alimentar o feed para receber as atualizações automáticas no iTunes, ou ainda participar da nossa comunidade, que a gente também está mandando mensagens para vocês a cada novo programa lá no Orkut. Obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima semana.